Eu sou sensível e creio que existe o amor. Às vezes eu penso que sou criança outra vez. Se eu tenho talento, foi Deus quem me deu. E toda pessoa que me ouve cantar sabe que eu sou feliz. Orgulhosa não posso negar. Dançava demais e todos diziam que eu era muito capaz. E eu me pergunto qual é a razão, porque sempre chama uma grande atenção uma simples canção. Só faz bem para qualquer coração. Por isso hoje eu agradeço as canções que transmitem emoções. Hoje eu agradeço porque me fazem sorrir, fazem sentir. Enfim, a música me faz viver. Por isso hoje eu agradeço. Por esse dom de Deus, eu só queria ver todo mundo a cantar. Quero que sintam o que estou sentindo. Eu nasci para amar e cantar.